Polo 765 na escuta do controle. Agora sim, perdeu o contrato com o centro, 765 vai atingir 1110. Polo 765, assina identificação autorizada de chegada a MAN, desça para o nível 050. Identificou a MAN 050, 765. 35490, passe nível 130, chame Recife no 26.85, alterna 125.45. 2.85, 2.545, 5.490. Guardião 01, não confirma posição. Guardião 01, no controle. Guardião 01, Papadão, até o Índia, Índia, ponte, controle. Copiou o controle. Vai. Copiei, grato. Guardião 01 na escuta. A linha Ondina, eles não tem condições de escutar ali naquela região. Tem esse rádio pirata em função da altitude dos prédios. Se quiser, eu faço uma ponte. Estou visual com o guardião deslocando no litoral. Sente, grato. Até onde ainda? Controle, o Fox Serra Vitor para cancelamento. Papai Romeu Fax, o Fox Serra Vitor, desça para 2500 pés, ajustando 097, plano modificado, zona 401. Para 2500 pés, zona 097, Serra Vitor. Foi para informação, até o engenheiro agora avisou com o guardião. Sim. Informação, até o engenheiro avisou com o guardião, mantendo separação. Sente, grata, até o engenheiro. Sim, controle, o guardião também visual com o engenheiro. Estamos aqui no setor do Pestana, Rio Vermelho. E visual com tráfego de helicóptero, engenheiro, o guardião 01. Guardião 01, mantenha corredor, reporte pitotu. Afirmando, corredor, reportará pitotu 01. Voando agora o Serra Vitor 368, gol 765. Autorizado para o Serra Vitor 366, gol 765, solicitando o R-Nave. 366, então só solicitando agora o R-Nave, o 765. Gente, agora autorizado o R-Nave, gol no 765. Ok, agora o 366 ou 765. Centro Recife 1 no 26.85. Pro A 125 para evitar informações. Se autorizado, após desvio na produção Vitor 366, gol no 765, desça para 2500 pés, ajuste no 017. E 765, autorizado sinal R-Nave, reposta estabilizada. Estabilizado, 765. Sexto no 7, Guardião 06, vento 70 graus com 89. Atenção, senhora, é prosseguir para a parte da bata agora. Ok, informe no solo 06. Para mesmo. Meu foco é a Vitor, desça para 1.500 pés, reporte rotatório, visão com a pista. 1.500 pés, reporte da Serra Vitor. Alfa Mind, Alfa Lima, Centro Recife. Alfa Lima, Centro Recife, 1.24, decimal 5.5, Alterne 1.27, decimal 2, e ainda 1.26, decimal 1. O 1.765 estabilizado? Afirmativo. Complete final RNAV, chame torre 1.18, décimo meia. 18.6, bom dia. Bom dia. 3.5.3.6, bateu a nível 3.5.0, chame torre 1.275, e ainda 1.1, correção, 1.272, e ainda 1.261, da 3.5.3.6. Travar. 765, posto autorizado, pista 10, o vento é de 170 graus, 180 graus, com meia dúzia. Eu repouso com 765. Salvador 12-60-390, para Recife. Mostrete, Matheus 58 pela direita. 390, prepare para o Caracaju, guarde cópia. Aí, escuta. Salvador, bom dia, Papa Romeu Fox, Serra Vida. Bom dia, Papa Romeu Fox, Serra Vida. Vitor, continue a aproximação, pista 1.7, chame estabilizado na final. Vento de 180 com 629, Serra Vida. Vamos mandar estabilizado na final da 1.7, Serra Vida. Mandou a final. Ilhéus, tendo controle em 1.258. Decola da pista 1.0 com a curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.35, na torre em 118, meia dúzia. O transponder 54 no meio, gol no 260. Autorizador 390, abre o uísque 58, conforme o plano, decolando a 10, curva à esquerda, Pucca, Aracaju. 19.35 no controle, 18, meia dúzia, a torre, 54 no meio, no transponder, o gol 1.260. Correto, informe pronto para tuxa. Vai chamar. Vento com 1.7, vento 5. 1.90 graus com meia dúzia nós. Obrigado. Gonzalo Meia ainda mantém a posição, tô com traço aqui na curta final da aula 7, quem? Só pra toda a colagem, senhor, imediato. Sim, não tô excelente. Excepcional final da aula 7, vai estar de checado, Serra Vito. Divisão com traço, Fox Serra Vito, pouso no 7 autorizado, vento 90 graus com 8 nós. Leve e pouso no 7, Serra Vito. Posição tráfico aqui na curta final, guarda instruções. Você decola aí sem interferência com a pista? É positivo. Pode prosseguir então, chame para aproximação final. Geralmente, Alan. É 765, solo 1-1, não 219 à direita. 219 à direita, sim. Grupo Ituaçu, já aproximando de Itapuã, mantendo 310 no axé para Salvador. Baixão 01, no chame torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, 01. Torre Salvador, Guardião 01. Siga o Guardião 01. 01 aqui já visual com campo, no axé, próximo a Itapuã. Quando autorizado, direto para Salvador, visual com tráfego de helicóptero decolando do campo nesse momento. Imagina, pode prosseguir, aproximação para 17 no pátio, confirma? É, direto para o pátio do Graes, autorizado. Sim, fica atento ao tráfego do guardião, que está no circuito da 17 lá direito. Ali já está livre essa aproximação. Viu, Matheus? Guardião 01, a mensagem não chegou totalmente clara. Autorizado direto para o Pátio Graé? Ah, sim, Matheus, autorizado. 01, visual tráfego de helicóptero a 11 horas 9, afastado. Bem, internacional de frequência, solo foi aos 1-1. Guardião 06, já toque invertido no 7, vento 90 graus com 8 nós. O 06 prossegue para a pose final no pátio da bata. Ciente, 06. Frequência. Manutenção elétrica, balizamento à direita do taxi, ok? Cante, 65. estacionamento, Golo 260, posição 7. Confirme. Posição 7, Golo 260, pushback estacionamento. Autorizado, reporte táxi, 260. Chama a táxi. Salvador, Guardião 01 no solo controlado. Isso. O Guardião 01 no solo controlado. Sim, solo 1 no 7, livre frequência 01. Livre frequência, grato 01. Táxi Golo 260, 118 a bordo, autonomia de 3,20, Fortaleza. 1260. Táxi Alfa. Aguarde para início de táxi, 260. S4. Provisório ali com tráfego da companhia que vai ingressar na Juliette, direção ao portão 4, 1260. Posição. Após o ingresso no mesmo emparcamento, o senhor pode iniciar seu táxi, ingressar na Juliette, Alfa até a Delta, quando lá chame torre 118, 612, é Golo 260. Juliette, Alfa, Delta, após a aeronave, 1862, muito obrigado. Ainda não vê a trânsito da base, só tem muito bom, não. Salvador, voo no 260, pode estar fácil. Fugente de 180 graus com meia dúzia. Além decola, voo no 260. Bom retorno para Salvador, corredor Axé já, através do Shopping Aeroclube, para pouso aí no Pátio 4. Sapango, até o Índia Índia, mantém aqui as pernas, reporte que tu assou. Frente. Gente, autorizado, reporte para regresso. Frente. Uno 260, decola 24, chame o controle em 1-9-3-5. 1935, 260. Salvador, gol no 260, né, Scott? Gol no 260, contato radar, sua para nível 390, C da Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, 39. 4, chame Recife 254, fica perto 2800. É 3196, controle Salvador 1 no 935. Salvador, bom dia, 3196, está livrando 90, 190 para 160, gente, informação livre. Então, 3196, a partir do presente momento, o pista em uso em Salvador a 28, vento 220 graus, com 7 nós. Voando a proa de Cari para interceptar a chegada a Cari, indecisa para o nível 050. Voando Cari, interceptar a chegada a Cari, descendo para o 050. Então, 3096, procedimento em uso em Salvador e LS Zulu 28. Então, 3096, controle. Gente, LS Zulu 28, 3096, obrigado. Passa nível 110, chame Recife 126, décima 85, alterna 125, décima 45, Guno 260. Você frequência para o Guno 260? 126, décima 85, alternado 125, décima 45. 265, 25, 45, obrigado. Controle. Para sobrevoo com mais contempo.